E agora vamos falar de um assunto relacionado à tecnologia, a meio ambiente, também relacionado a quem é bom de braço aí para arremessar objetos aqui na região de fronteira. Estou recebendo o Gabriel de Campos Neto, ele que é coordenador do 11º Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Esse aí que está perto da sua mão, esse não vai ser arremessado não, né? Não, esse aí só para divulgar o evento. Ótimo. Estou recebendo também o Rodrigo Crefta, ele que é responsável, né? Será no dia responsável pela coleta do lixo eletrônico durante este torneio aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, ouvintes. E olha, acabou dando certo, né? Calhou tudo aqui, porque é o 11º Torneio Sul-Americano que vai acontecer no dia 11/11, é isso? É isso aí, coincide com o Cataratas daí. O Dia das Cataratas, que será também, né, relembrado aí no domingo. E como é que estão os preparativos, então, para este evento que acontece domingo ali no gramadão da Vila A? É, agora só estamos atrás das documentações, né, aqui. O alvará, praticamente tudo certo. Já temos a confirmação de mais de 10 toneladas de alimentos doados por empresas parceiras. Exatamente 10.400 quilos de alimentos. Acreditamos que no dia, com as doações da comunidade, como inscrições, passaremos de 11 toneladas de alimentos. Assim poderemos atender mais de 22 entidades assistenciais aqui de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e uma entidade de Céu Azul. E vamos até contar um pouquinho da história, né, desse evento, porque é um evento já longevo, está aí na sua 11ª edição. Como é que surgiu a ideia de fazer um torneio de arremesso de celular aqui em Foz do Iguaçu? Porque muita gente, quando viu pela primeira vez, até não levou muito a sério. Mas vamos lá, como é que surgiu tudo isso e as finalidades desse evento? Eu tinha um sonho de realizar um evento onde comemorássemos o aniversário da área onde eu trabalho, na Itaipu. Como é uma área de segurança, normalmente a área de segurança é corrida, como a corrida da Polícia Militar, a corrida da Marinha, do Exército. Mas eu queria algo diferente, onde todas as pessoas pudessem participar e chamasse a atenção da mídia. E daí, pesquisando na internet, encontrei o tal de arremesso de celular lá na Finlândia. Mas eu queria fazer algo maior que na área social. Então, como é lá na Finlândia, a organização fornece o celular. Então, aqui nós, a pessoa tem que levar o celular. Pesquisando também, vi que a média em cada residência tem 2 a 3 celulares que não presta mais, que não funciona, que quebrado, e a pessoa não sabe aonde levar aquele celular. Então, é a oportunidade da pessoa levar o celular e dar o destino correto. E a vantagem é um evento que é para a família. Já fizemos várias parcerias em vários órgãos, onde a pessoa chega lá e tem brincadeira para criança, tem um mutirão da saúde, tem o recolhimento do lixo eletrônico, tem exposição de carros antigos. Esse ano, 4 associações de carros antigos confirmaram a presença. Então é um evento divertido, onde todos ganham. Guilherme, você já foi a algum evento onde todos ganham? Olha, já fui. Ele se chama Torneio de Arremesso de Celular. O cara chega lá, ele vai doar 2 quilos de alimento. Ele está ganhando porque está ajudando alguém. Ele vai, na inscrição, ele vai ganhar uma camiseta. Todos ganham uma camiseta do evento. E tem boné também. E vai ganhar, se ele quiser levar uma muda de árvore nativa para plantar, lembrar, cuidar daquela árvore, ele vai ganhar uma muda de árvore nativa. E quem sabe ele pode ganhar diárias nos melhores hotéis de Foz do Iguaçu. Que são os prêmios justamente disponíveis ali, né? Sim, então tem, eu acredito, passe de 10, 15 mil reais de prêmios, voltado principalmente na área de turismo e gastronomia. Como a cidade trabalha mais nessa área, então é um evento voltado mais para essas áreas. E tem um componente ambiental bastante forte, né, nessa questão do torneio de arremesso de celular, porque ele é, digamos assim, uma forma lúdica até de chamar a atenção para a questão dos resíduos eletrônicos. Porque muitas vezes a gente tem em casa aparelhos ali que a gente não sabe como fazer o descarte, né, desses produtos. Até o Rodrigo Crefta, que está conosco aqui, que trabalha especificamente, né, com essa questão aí, de resíduos eletrônicos e tudo mais, explica um pouquinho para a gente, porque um celular velho, por exemplo, nós não podemos simplesmente jogar ali no lixo comum e despachar para o aterro sanitário, né? Com certeza, Guilherme. O lixo eletrônico, ele tem que ter um tratamento adequado, porque ele possui alguns componentes que são altamente contaminantes ao meio ambiente. Então, no dia do arremesso do celular, é oportunidade para a dona de casa, empresas, condomínios, estarem destinando os equipamentos também obsoletos. A empresa vai estar com stand lá, recebendo esses materiais. Então, essa é a oportunidade para fazer um descarte ecologicamente correto. E qualquer tipo de material, como é que vai ser? Vocês estarão recebendo... É um mutirão que acontece ali no dia também para recolher lixo eletrônico. Exatamente, né? É um mutirão. Então, no dia, vai ser recolhido computadores, notebooks, eletrodomésticos, celulares, eletroeletrônicos, ar-condicionado, desse gênero. Lâmpadas, pilhas, toner e baterias não vai ser recolhido no dia. E também não o tubo de imagem, também não é recolhido, porque é um material... que ele também ele é um pouquinho mais agressivo e no dia a gente não vai ter como recolher. E a gente observa aqui, inclusive em algumas empresas aqui em Foz do Iguaçu, alguns locais, já há uma disponibilidade ali, já existe um ponto de coleta, né, onde pode ser colocado ali alguns materiais específicos, né, eletrônicos, até essa questão das lâmpadas também em alguns locais. Mas o lixo eletrônico no geral acaba sendo um grande problema não resolvido ainda na nossa sociedade aqui? Muito se avançou nesses últimos anos. E o evento do arremesso solar, ele também para conscientizar. Se você pegar um histórico de 5 anos atrás, era comum se deparar com televisores jogados em terrenos baldio. Na rua, muitas vezes. Na rua, né? Exatamente. E isso se avançou muito, porque também é feito conscientização nas escolas, o próprio arremesso solar. Então, muito se evoluiu nessa questão de destinação de lixo eletrônico. Portanto, né, o Rodrigo estará lá com toda a equipe lá no dia recebendo também esses materiais. Agora, Gabriel, além de toda essa questão da diversão, né, que é divertido, é um evento divertido, até brinco ali, que, né, o Bruce Brussolo, né, nos anos, eu acho que esse ano ele vai ser o apresentador de novo, ele já pode até entrar para o Guinness, né, como o narrador que tem mais experiência e fica mais tempo seguido, né, fazendo narração de arremessos de celular. Eu acho até que poderíamos protocolar até esse pedido ali. É um evento divertido, as pessoas vão lá, brincam, e também nós temos aí iguaçuenses e moradores da região que são bons de braço e recordistas mundiais até. Já o ano passado até nos surpreendeu o nosso campeão Cícero Ur, arremessou a 124 metros o seu celular. E ele ganhou um pacote turístico lá para o Nordeste, com essa quebra de recorde. É um evento divertido, assim, que chama a atenção da sociedade. E é a oportunidade onde as pessoas levarem os seus materiais eletroeletrônicos. Até mandamos um convite através do Secov para os condomínios de Foz do Iguaçu fazerem o mutirão da coleta do lixo eletrônico e levarem no dia do evento. É uma oportunidade única. E, Guilherme, Foz do Iguaçu é premiada por ter uma empresa igual o Crefta. É poucas cidades no Brasil que tem uma empresa que tem a certificação ambiental para receber esse material. O lixo eletrônico, às vezes pensamos só no material, mas temos que lembrar das informações que tem nesses materiais. Computadores, notebooks, celulares, tem fotos, tem imagens, tem documentos. Então é uma coisa muito séria. Essa empresa, ela é responsável por esse material, ela tem que dar o destino correto. Nós não podemos dar para qualquer empresa. Então, após o evento, ela dá uma certificação ambiental para o evento, isentando o evento de qualquer problema. E ela tem que dar o destino correto. Isso é muito importante. E também o apoio do Rotary, o apoio do Lions, também não posso esquecer da Itaipu Binacional, que ela dá todo o suporte necessário para a realização do evento. E também, né, eu vejo que no Facebook, ali, né, onde vocês fazem a divulgação do torneio de arremesso celular aqui em Foz do Iguaçu. Vocês vão atualizando ali, né, a lista de apoiadores, o pessoal que está doando, as empresas que estão doando alimentos, que estão doando prêmios, brindes também, enfim, uma lista bastante extensa, a gente não conseguiria passar aqui no rádio, mas fica já o convite para que as pessoas entrem no Facebook e fiquem por dentro aí de tudo que envolve esse torneio que acontece domingo agora, né? Sim, tem o Facebook, Arremesso Celular Foz do Iguaçu, onde alimentamos com as informações sobre o evento. E é um evento bem transparente, o máximo possível, super honesto. Acabou o evento, recolhemos todos os alimentos, levamos para a sede do Lions Cataratas, separamos e fazemos uma cerimônia de prestação de conta e de agradecimento, onde estarão as empresas que apoiaram e as entidades que vão receber esses alimentos. E todos os prêmios que as empresas doam estão ali. Logo estaremos divulgando para quem vai aqueles prêmios. Então é o mais transparente possível, é, Guilherme. E será a partir das 9 horas da manhã? Que horário que o pessoal pode chegar lá no Gramadão já para começar a participar? Às 9 horas da manhã. Creio que 9:30, às 10 horas, irá começar realmente. A partir das 9 horas poderá começar as inscrições. A partir das 7 horas estaremos já preparando o local. E eu gostaria de agradecer a população, aos empresários que entenderam esse evento. Como você falou, Guilherme, quando começou esse arremesso solar, os caras falaram assim, esse cara está maluco. Quem que vai lá arremessar? O primeiro evento, eu consegui 60 malucos. O ano passado foi quase 500. É um evento que chama atenção. E é interessante que as crianças, esse ano, vão fazer uma pista ao lado da principal para as crianças de 0 a 12 anos. O Cine Cataratas nos doou 50 ingressos. As primeiras 50 crianças de 0 a 12 anos que chegarem fazer a inscrição ganharão um ingresso. Fazemos a divulgação da empresa e com certeza a criança não vai no cinema sozinho. Daí o pai vai comprar mais um ingresso. Fazemos a inscrição, divulgamos a empresa, o Cine Cataratas, e a família vai no cinema com a criança. E é como você disse, todos ganham realmente, né, com relação a esse evento aqui na cidade de Foz. Vou só aproveitar aqui um minutinho final aqui da nossa entrevista, né? O Rodrigo Kreft, ele trouxe aqui a divulgação de um outro evento que acontece nesse fim de semana, que não concorre com o arremesso celular, é na sexta-feira à noite, né? Nós até conversamos ontem com o pessoal do Centro de Nutrição Infantil. Vamos reforçar aqui o convite para quem está nos ouvindo. Sexta-feira ali no Castelo Alemão vai acontecer o jantar aí, a noite alemã. Exatamente, Guilherme. Vai ser a quarta noite alemã. Vai ser na sexta-feira, o início às 20 horas. O valor do ingresso é R$ 70,00. Vai ter uma banda Munich e regado de muita de comida típica alemã também. Então vai ser um grande jantar baile. E a arrecadação ela vai para o Centro de Nutrição Infantil, né? Centro de Nutrição Infantil. É uma parceria entre o Rotary e o Centro de Nutrição Infantil. Quem quiser saber outros detalhes, pode entrar no nosso site, sempre-rci.com.br. Ontem a gente conversou com a Betina, ali do Centro de Nutrição, que trouxe detalhes sobre o evento, sobre a entidade. Enfim, realmente, quem puder, auxilie aí. Enfim, desfrute de uma noite alemã e também sabendo que os recursos irão para uma entidade que precisa aqui na cidade de Foz. Agradecendo aqui ao Gabriel de Campos Neto, desejando sucesso, né, nesse evento. Agora, domingo, 11º Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular aqui em Foz do Iguaçu. Obrigado pela participação. Guilherme, obrigado. Espero você lá para quebrar o recorde. Torço por você. Nossa, não vou chegar nem na metade, viu? Garanto. Rodrigo Crefta também, muito obrigado pela participação. Obrigado, Guilherme.